O Ministério da Justiça e Segurança Pública definiram nesta quinta-feira as regras para a operação de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, PRF, durante as eleições municipais. De acordo com uma portaria conjunta assinada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a PRF não poderá dificultar a circulação dos eleitores nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e segundo turno. Pelas regras, estarão proibidas as operações que tiveram como único intuito o bloqueio do trânsito de veículos para verificação da situação veicular. A abordagem dos motoristas infratores e de veículos poderá ser realizada pelos agentes, mas em situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito e para conter condutas que coloquem em risco a vida dos demais motoristas. Portaria também prevê que a PRF deverá comunicar previamente aos tribunais regionais eleitorais a realização de operação que não se enquadra nas hipóteses de flagrante. Nesses casos, a corporação deverá informar a justificativa e o local da blitz, estabelecendo rotas alternativas para garantir a livre locomoção dos motoristas que não estiverem em situação regular. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diz que as forças de segurança do governo vão assegurar o trânsito livre das eleitores pelas rodovias do país. Concerne da Usina Solar Escola Multicampo e de Ciências Médicas. O sol forte que aquece o sertão potiguar será o meio responsável pela geração de energia renovável no novo prédio da Escola Multicampo de Ciências Médicas, recentemente inaugurada em Caicó. Com investimento de aproximadamente 500 mil, a Energia Concerne realizou a entrega do sistema solar fotovoltaico à instituição referência nacional no ensino público de medicina. A usina, a terceira maior já doada pela concessionária de energia, será responsável pela geração anual de 230 megawatts hora ano. Esse volume é suficiente para abastecer ao longo de um ano 200 residências com consumo médio 110 kWh mês e proporcionará uma economia anual de 46% na conta de energia da Escola Multicampo de Ciências Médicas. A doação dessa usina solar acontece em um momento muito importante para a Escola Multicampo de Ciências Médicas. Completamos 10 anos de atuação, já formamos cerca de 220 médicos e estamos mudando realidades dentro e fora da nossa região. Somos muito gratos à Energia Concerne e esperamos firmar ainda mais parcerias. Enfatizou o professor Jorge Dantas, diretor da Escola Multicampo de Ciências Médicas. Nova Lei Geral do Turismo prevê incentivo à aviação. Os detalhes estão na reportagem de Gécio Passos. O governo federal sancionou nesta quarta-feira a nova Lei Geral do Turismo. A legislação prevê recursos para incentivo à aviação, a criação de um plano nacional, além de novidades nas regras para hospedagens no país. Será criado também um mapa do turismo brasileiro para nortear ações e programas do governo com destinação de recursos para regiões turísticas. Na assinatura do projeto, o presidente Lula reforçou que o turismo deve ser uma forma de reduzir as desigualdades. Porque eu acredito no turismo não apenas como fonte de lazer, como um lugar especial para criar sonhos nas pessoas, é porque eu acredito na distribuição de riqueza feita pelo turismo. Acredito, sabe, no cara que tem sua pousada, no cara que tem seu hotelzinho, no cara que tem a sua agência, na pessoa que vende a passagem, é um instrumento de formador de cidadão de primeira classe. A lei prevê que 30% dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil sejam usados para ações relacionadas ao incremento do turismo. Já o dinheiro do Fundo Geral do Turismo poderá ser usado por municípios, estados e UDF, inclusive por emendas parlamentares, para ações aprovadas pelo Ministério do Turismo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reforçou a intenção de aumentar as visitas aos parques nacionais. A conversa que está tendo entre a presidência da Câmara e a ministra Marina para que a gente possibilite, de maneira organizada, de maneira preventiva, de maneira educativa, de maneira coordenada, que os nossos parques nacionais possam receber turistas nacionais e internacionais, de maneira que as nossas belezas possam ser visitadas por gerações. A nova Lei Geral do Turismo também vai permitir que seja autorizada a hospedagem de crianças e adolescentes acompanhadas apenas por parentes como avós, irmãos maiores de idade ou tios, sem autorização dos pais, apenas comprovando o parentesco. A norma prevê regulamentação para hospedagens do tipo Airbnb, com definição de regras e responsabilidades. E ainda vai permitir que entidades como o SESC estimulem o turismo social. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio... Agora é 10! Os preparativos para o nosso carnaval nos enche de alegria e agita toda a cidade. São arrastões com música, desfiles, cortejos, realização dos carnavais em vários segmentos da nossa cidade. Uma festa popular que terá a cara do povo. Arrastões, blocos alternativos para todas as idades, inclusive para as nossas crianças. Agora é 10! Olá, minha população jardinense. Sou Tiago Medeiros, mais conhecido como Tiaguinho da Reciclagem. Sou filho de Sônia Professora e de Marquinho de Lima. Estou colocando meu nome à disposição para servir e representar toda a nossa população jardinense. Então, dia 6 de outubro, votem 15888 em prol da juventude e rumo à vitória. 15888 Estarei engajada na luta pela ampliação e melhoramento no atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, garantindo ao público usuário atividades que os preparem para um futuro melhor, assegurando os direitos básicos. Sou Andréa Brito e peço seu voto. 15222. A gente confia. 15222. Jornal da Manhã. 6:56. Nesta semana, a guarnição da Rádio Patrulha do 13º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento no bairro Paizinho Maria, em Currais Novos, efetuou a prisão de um foragido da Justiça de Minas Gerais. O indivíduo tinha contra si um mandado de prisão aberto por 2 crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas cometidos no estado mineiro. A ação foi realizada durante a abordagem de rotina, na qual os policiais identificaram a situação do suspeito e cumpriram o mandado de prisão. O detido foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da justiça. Incêndio florestal no Parque Nacional de Brasília está controlado. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, confirmou que os incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília foram controlados com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O parque continua sob vigilância de bombeiros e brigadistas para evitar que as chamas voltem a se alastrar pelo bioma do Cerrado. O governo do Distrito Federal informou que entre as técnicas empregadas para evitar novos incêndios na área está a de refriamento do solo, que consiste em jogar água na região afetada pelo fogo subterrâneo e revirar parte da vegetação com uso de pás e enxadas. Em outra frente, os bombeiros ainda trabalham para apagar um foco no residencial Morada do Sol, próximo à reserva biológica da Contagem, para que não atinja as construções. A expectativa é que o fogo estacione em uma área já queimada. O fogo iniciado no domingo consumiu 1.473 hectares da vegetação dentro da unidade de conservação gerida, em razão do clima quente e seco. O período de estiagem na capital federal já dura 149 dias. O incêndio foi combatido em 3 setores do parque definido como bananal, setor capão comprido e eucalipto, além de um setor na reserva biológica Contagem. A área do córrego do Bananal fica próxima à unidade de captação de água destinada ao abastecimento do Distrito Federal. A Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou projeto de lei que destina recursos para eventos culturais do Estado. A matéria proposta pelo deputado estadual Baldo Fernandes, do PSDB, prevê um percentual mínimo de investimento público para a contratação de artistas e conjuntos musicais que represente a cultura do evento popular. As festividades culturais são importantes geradoras de emprego e renda, movimentando diversos setores da economia, como turismo, gastronomia, comércio e serviço. Ao destinar uma parcela significativa de recursos públicos para a contratação de artistas da entidade cultural no evento, impulsiona a economia da região, estimulando o empreendedorismo, o turismo e a geração de emprego direto e indireto, diz o Baldo na justificativa do projeto. O corpo de José Francisco Soares, de 59 anos, natural do município de Caraúbas, foi encontrado na tarde desta quarta-feira às margens do rio, por trás da maternidade do município de Governador de Serra Rosado, oeste do Rio Grande do Norte. Sargento Wesley, da Polícia Militar, informou que a guarnição foi acionada no local por volta das 15 horas e 30 minutos por pescadores que encontraram o homem. Eles informaram aos policiais que estavam pescando nas proximidades, quando ouviram latidos insistentes de um cão e o viram próximo à margem do rio. Quando se aproximaram, viram a cadela e o tutor dela morto ao lado. Os peritos do Instituto Técnico Científico de Pericitep foram acionados para periciar o local e remover o corpo para a sede em Mossoró. Somente após a realização do exame será determinada a causa da morte. A Polícia Civil acompanhou os trabalhos no local. Ainda segundo o sargento, a cadela de José Francisco ficou no local até a retirada do corpo, protegendo o tutor e seus pertences. Sete horas, Jornal da Manhã, chegando ao fim, novas informações às 11h30 no Jornal de Integração Estadual. Até lá! Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Coligação, honestidade, mais trabalho. Silvana de Lalá e Joaquim Alberto. Vote 10. Agora é 10. É 10. O foguete subiu. Alô, minha gente do Seridó. Dia 6 de outubro é 10. O foguete vai subir com o nome de Silvana. A onda azul ele vai espalhar. Uma mulher que surge com sangue novo vai trabalhar pelo povo pra já se orgulhar. Hoje estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa cultura. Silvana de Lalá na Prefeitura é a certeza de todas nossas conquistas. Uma cultura que será valorizada e evidenciada. Agora é 10! Logo no mês de janeiro, após os festejos da Festa do Rosário, já teremos o pontapé inicial com o já tradicional Campeonato dos Blocos. Todo mundo é 10! Eu sou 10! Várias modalidades esportivas hoje se incluem nesse Campeonato de Blocos e queremos fazer diferente. Vamos mostrar o maior número de equipes, elevando assim o nível de nossa festa. É 10, agora eu vou. O Campeonato dos Blocos é mais do que um momento cultural do nosso povo, ou esportivo por parte de nossos atletas. É um ponto de encontro durante todo o período enquanto existir o evento. Agora 10! As pessoas montam suas vendas, tornando assim um trabalho de compra e venda, que aquece a economia local. Agora é 10! É 10! Os preparativos para o nosso carnaval nos enche de alegria e agita toda a cidade. Agora é 10! São arrastões com música, desfiles, cortejos, realização dos carnavais em vários segmentos da nossa cidade. Agora é 10! É 10! Uma festa popular que terá a cara do povo. Arrastões, blocos alternativos para todas as idades, inclusive para as nossas crianças. Agora é 10! Alô, minha jovem! resgate dos teatros de rua, apoio às quadrilhas e festas de São João, com um destaque todo especial ao nosso Jardim Junino, com grandes atrações locais, regionais e nacionais. Todo mundo é 10! Eu sou 10! Festas religiosas, incentivando assim a realização de feiras de comércio e artesanato, aquecendo assim a economia local e dando visibilidade aos nossos artistas. É 10, agora eu vou! Manutenção do passaporte da diversão, levando nossas crianças gratuitamente ao parque de diversões. Agora 10! Teremos grandes atrações em nossas festas de padroeiro, bem como o crescimento da tradicional feirinha na festa de setembro. Agora 10! É 10! E não para por aí, apoiaremos a realização do Motofest, bem como criaremos uma programação com preparativos para a festa da Irmandade do Rosário, com festivais, oficinas, exposições e toda uma logística para uma grande realização desse evento, que é nosso e que valoriza a cultura afro-brasileira. Agora é 10! É 10! Por tudo isso, meus amigos, estamos todos unidos para juntos fazermos acontecer. Vamos elevar a nossa cidade a um patamar cultural que se torne referência em todo o estado. É essa a Jardim que nós queremos. É essa a Jardim que vamos ter. A onda azul, ele vai espalhar. Uma mulher que surgiu sangue novo vai trabalhar pelo povo pra Jardim se orgulhar. Ela é honesta, todo mundo lhe conhece. Tem as mãozinhas pra saber administrar. Ela está pronta, preparada e querendo. O meu foguete, ele vai contar a história. Voando alto, todo o povo vai iluminar. Foguete lindo com a cara da vitória. Com Silvana na memória, é no 10 que eu vou votar. O foguete vai subir com o nome de Silvana. A onda azul, ele vai espalhar. Uma mulher que surge com sangue novo vai trabalhar pelo povo pra Jardim se orgulhar. O foguete vai subir com o nome de Silvana. A onda azul, ele vai. Está no ar, o programa Agora é a Vez do Povo. Vamos juntos construir o futuro que Jardim merece. Fique conosco. Rádio 15, é arroz e o povo, é o povo e arroz, e é a força pra Jardim crescer. Vixe, doutora Thalita, Rosemária perfeita pra meu jardim florescer. Olá, Jardim do Seridó. Tudo bem, Sandy? Tudo ótimo, Alan. Estamos começando mais um programa do Verde da Esperança. E na Estação 15 de hoje, estamos recebendo a professora Sônia Azevedo para falar sobre a educação do nosso município. Seja bem-vinda, Sônia. Olá, amigos jardinenses. Sou a professora e psicopedagoga doutora Sônia Medeiros. Estou aqui para conversar com vocês sobre a educação inclusiva no nosso município. A educação inclusiva é aquela que acolhe todos os estudantes em suas diversidades e singularidades. Porém, para que os nossos estudantes consigam desenvolver suas habilidades e competências, eles necessitam de apoio especializado. Nesse sentido, expresso aqui a certeza que na gestão de doutora Rosemary e doutora Thalita, os nossos estudantes com deficiência terão esse apoio necessário, pois em seu plano de governo está previsto a manutenção incondicional, com recursos financeiros e humanos para o nosso centro de reabilitação, pois existe a necessidade de ampliação de profissionais que lá atuam, de uma vez que temos uma demanda cada vez mais crescente para estes atendimentos. Assim, tem-se o compromisso em apoiar as escolas com profissionais e professores capacitados para trabalhar com os nossos estudantes. Dentre os nossos objetivos, está previsto a criação do cargo de cuidador, profissional esse tão importante para atuar em nossas escolas junto aos professores e demais profissionais. Então, como educadora, tenho a certeza que a gestão de doutora Rosemar e doutora Thalita estará apoiando as famílias, os estudantes, profissionais e professores na construção de uma educação inclusiva com equidade e qualidade para todos. Portanto, eu voto 15 e convido todos vocês a votarem 15 também, por uma educação inclusiva de fato e de direito. Querida professora Sônia, com imensa gratidão recebo suas palavras de confiança e apoio nessa caminhada tão importante para o futuro de Jardim do Seridó. Na nossa gestão, teremos uma cidade verdadeiramente justa e inclusiva. Somos conscientes que tudo começa pela educação. Reconhecemos a importância de apoiar os pais que enfrentam a difícil tarefa de conciliar o trabalho com os cuidados que seus filhos com deficiência demandam. Por isso, a minha filha vereadora Stephanie já propôs na Câmara a redução da jornada de trabalho para funcionários públicos que tenham filhos com deficiência, garantindo-lhes mais tempo e tranquilidade para cuidar de suas famílias, sem prejuízo financeiro ou de suas carreiras. 15. A certeza do trabalho. Minha avó vota 15 e eu voto também. O 15 é quem trabalha, vem pra cá. Você também é 15. Doutora Rosemária e doutora Thalita têm recebido o apoio espontâneo dos jardinenses, porque confiam nos seus projetos. Então, você que sonha com a educação melhor em Jardim do Seridó, vote 15! Tá chegando a hora da mudança, Jardim do Seridó! É arroz e o povo! ZYJ 617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Mário, bom dia, boa tarde, boa noite, ao vivo agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo Rossi, todos que nos acompanham no Brasil e além fronteiras, Padre. E amados, baseado na palavra de Deus, 101, eu tenho um cartão fantástico que eu montei aqui, tá? Ele é forte, uma sugestão, marque seus amigos, tá? Atenção! Olha, chamou bem atenção, atenção, né? Coloquei até umas lanternas. Sirenes assim, aqui. Né? Sirenes. Vamos lá. Tome cuidado com quem você desabafa. Hoje são orelhas, amanhã são línguas. E também, cuidado com quem você posta. Mário, até que você falou alguma coisa. Conta o que você falou agora. Ah, padre, foi o seguinte, esses dias eu vi na internet uma foto de duas crianças na frente de um carro e dizia assim, levando meus tesouros para a escola. Mas só naquela foto, só com essa frase, a pessoa já colocou ali para todo mundo o carro que ela tem, o horário que os filhos estudam, se é vespertino ou matutino, e a escola, porque eles estavam com o uniforme do colégio. Então, em uma imagem, a pessoa colocou três informações que eu não sei se devem ficar sendo compartilhadas para todo mundo. Ela já colocou o carro que ela tem, o horário que as crianças estudam e a escola que as crianças estudam. E eu acho isso é verdade, ainda quando vem um fake. Sim. Pessoal, as pessoas olham e geram inveja. Então, a pessoa quer se portar como um santinho de pauco, um santinho de pauco, tá? Sim. Então, aí coloca, isso aí eu escutei de uma mulher, tá? Ela chateada porque o marido dela posta fotos do filho com ela, né? Como se fosse o casal mais belo do mundo, só que ele a humilha. Olha só, padre, olha aí, ó. Tá vendo? Tá, então, para todo mundo ter imagem, nossa, esse homem, ele é fantástico, mas ela é humilhada. tá? No menos é mais, misericórdia. Isso aqui é fato, tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Então, a gente vê as coisas e acha, nossa, gente, isso aqui isso, os próprios psicólogos, psiquiatras falam. Eu conheço várias pessoas que nem têm rede social por causa disso, tá? Então, o que é verdade, o que não é verdade, o que é fake, eu vou evangelizar através das redes sociais, levando a palavra, levando o amor de Deus, mas sempre tenha prudência, tá? E aí nós estamos, né, vamos ler primeiro o Salmo? Depois a gente vai fazer o comentário. Eu peguei da CNBB, que eu confesso é muito bem feito e muito fiel ao original. Tá? Depois comecei, eu sempre gostei da Ave Maria, a nova tradução do negócio de hoje, tá com você, Maria, é fantástica, é mais simples, mas isso aqui realmente é tirado do original. Bom, do Rei Davi, Salmo 101, vou cantar, são 8 versículos, olha só. Vou cantar o amor e a justiça. Para ti, Javé, eu quero cantar. Do Rei Davi, tá? Ou andar na integridade, Quando virás a mim, andarei de coração íntegro dentro da minha casa. Versículo 3. Não colocarei uma coisa infame diante dos meus olhos. Eu odeio quem pratica o mal, esse nunca se juntará a mim. Versículo 4. Longe de mim o coração pervertido, e eu ignoro o perverso. Olha o quinto agora, Mário. Quem difama seu próximo em segredo, eu farei calar. Foi aqui que eu me baseei. Salmo, olha, tá? Aí, padre. Olha, quem difama seu próximo em segredo, eu farei calar. Olhar altivo, quer dizer, arrogante, né? E coração orgulhoso, eu não suportarei. Versículo 6. Meus olhos estão nas... aqui está dizendo. Meus olhos estão nos leais da terra, para que habitem comigo. Quem entra no caminho dos íntegros, esse será o meu ministro. Em minha casa não habitará quem pratica fraudes, e quem fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. E o último versículo: e a cada manhã eu farei calar todos os injustos da terra, para extirpar da cidade de Javé todos os malfeitores. Uau. Tradução na nova, vamos na nova tradução de linguagem de hoje. Vamos lá. Diz assim, versículo 1. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. O 2. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa. O 3. Não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte dos seus pecados. O 4. Afastarei de mim pensamentos desonestos, e não terei nada a ver com a maldade. 5. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Olha só, padre, destruirei Um é muito fiel ao original, mas o Nova Tradução do Linguagem de hoje é mais fácil de entender. Vamos lá, isso aí foi. Vamos lá, o quinto. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. 6. Aprovarei os que são fiéis a Deus, e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. O 7. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. E o 8. Cada dia destruirei os maus na nossa terra, e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Na hora da oração, já sei qual é a tradução que eu vou usar. Nova tradução do negócio de hoje. Tá muito mais... As duas são iguais, mas ficou mais fácil. Bom, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ir no clamor, agora nós é que vamos desabafar. Nós estamos fazendo comentários aqui. Quem quer começar? Mário ou Pandinha? O Pandinha que começou, né, padre? Ele disse o seguinte, ele falou que as pessoas precisam... Lembro, baseado primeiro no cartão. Vou ler o cartão de novo. Primeiro, o que eu fiz com vocês, eles não tinham visto o cartão ainda. Então, e aí eu fiz o Mário ler o cartão. Você leu o cartão para eles? Como nós fizemos, né? Vamos ser fiéis ao que nós fizemos. Vamos lá. Tá? Diz então, assim, atenção, tem duas sirenes chamando bastante atenção. Atenção, tome cuidado com quem você desabafa. Hoje são orelhas, amanhã são línguas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como é lindo, no batismo de fogo, o Mário hoje me lembrava que eu escrevi algo muito lindo, que Deus fala conosco de diversas maneiras, através de pessoas, através de situações. Quando não é bênção, é lição. Então, e principalmente de um modo especialíssimo, é a palavra de Deus. Deus nos fala através da Bíblia. A Bíblia é uma pessoa. Tem verbo. Uma das coisas mais belas que eu aprendi na teologia, a Bíblia não é um livro. Ou uma reunião de Bíblia, são uma biblioteca, 73 livros. Não, é muito mais. É palavra de Deus. É Deus falando conosco. A Bíblia é uma pessoa. Ela fala. Se os livros já nos ajudam, a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus é viva. E eu postei também ontem à noite um cartão muito sério. Reflexão. Tudo que você alimenta cresce. Então pare de alimentar tristezas, mágoas, gente chata, isso mesmo. Tudo que você alimenta cresce. Então pare. Ei, você que toma, você é livre, eu também. A decisão é sua. Então pare de alimentar tristezas, mágoas, gente chata na sua vida e coisas que desgastam a sua saúde mental. Alimente o amor, o bem, as pessoas legais, coisas que te trazem a paz. E aí, boa noite. Gente, uma pequena reflexão mais profunda. Senhor, já fizemos o sinal da cruz. Estou aqui na capela. Ontem o Senhor nos quis miniatura nas tuas mãos. Novamente, Deus quer você agora, como você está, com a sua idade cronológica. Eu estou com 57. Qual é a sua idade? Você pode enganar os outros, a Deus você não engana, tá? Qual é a sua idade? Vai dizer que você esqueceu, né? Se você esqueceu, fique tranquilo, Deus sabe cada segundo da nossa vida. Senhor, eu os apresento e me apresento, estou compartilhando essa oração. Não estou apenas partilhando. Aqui é uma coisa que serve para os padres, tá? Ou você, meu irmão sacerdote, você conduz a oração, compartilhe. Viva essa oração. Se coloque junto. Porque senão é da boca. Não sai do coração. Então compartilhe. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui na capela. Mais tarde estarei celebrando a missa, os colocando em oração nessa mesma capela. Nesse mesmo altar que estou aqui fazendo o programa. Obrigado, Jesus, e eu quero colocar cada um. Estou ao vivo, mas eu sei que muitos acompanham gravado. Padre, tem problema? Quem sou eu para pôr limites ao Senhor? Seja ao vivo, seja você que vai acompanhar depois, seja você que vai acompanhar de novo, porque essa oração vai ser tão poderosa que você vai querer ouvir de novo. Uau, Senhor! Estou falando profeticamente. Estou obedecendo o que Deus está me impelindo. Põe a mão, aliás, as mãos, coloque-as, mão direita na fronte e mão esquerda no coração e em línguas fundia. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de tanta maldade, de tanta perversidade que nós estamos nesse mundo. O mundo que contamina, eu peço a tua unção que contagia. Mesma, parece igual, até rima. Contamina e contagia, mas é diferente. Contaminar é sempre a palavra negativa. Nossa, aquilo está contaminado, tem algo mal. Contagiar é algo positivo. Então, as duas palavras têm funções diferentes. Mas elas podem, não vou dizer sinônimas, mas elas contaminar e contagiar. O mundo contamina. E São Paulo várias vezes vai dizer, não vos contamineis com esse mundo. Mas como, Senhor, como não me contaminar sendo contagiado pelo Espírito Santo? Por isso, nesse momento eu peço, batiza-nos. A palavra batizar é mergulhar em grego, tá? Batiza-nos no teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, eu peço paz. É o que mais eu necessito, você necessita, nós necessitamos, é paz. Por que tanta depressão? Estamos no mês amarelo, setembro, que diz contra suicídio. Porque tantas pessoas buscam suicídio. Porque perderam o sentido da vida, perderam a paz. Elas não têm paz. Os consultórios de psiquiatras e psicólogos lotados, por quê? Falta de paz. A pessoa está lá no fundo do fundo. O que leva à depressão, o que leva a síndrome de pânico, o que leva à crise de ansiedade, falta de paz. E a paz verdadeira. Porque a pessoa geralmente ela vai buscar uma paz momentânea. Então quando ela está com um problema, vai na bebida, infelizmente a pessoa vai na droga, que aparentemente amortece a pessoa, anestesia, mas não resolve. Ela a leva para pior, e pior, e pior, e pior. Então, Senhor, nesse momento eu peço, fortaleça. Fortaleça, Senhor. Já começa assim. Deus, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, nesse momento, obrigado, Jesus. O Senhor fala, mostra onde você os está levando. Eu os estou levando, com a intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Toda a milícia celeste, todos os corpos, somos levados. Pequenininhos, miniaturas, na mão direita de Jesus e colocados dentro da chaga dessa mão. Portanto, no preciosíssimo sangue de Jesus, da sua chaga que ele manteve aberta. Corpo ressuscitado, corpo glorioso e chagas mantidas para nos curar. São Pedro vai falar sobre isso. Jesus manteve as chagas, por suas santas chagas, somos curados. Então, nesse momento, você e eu somos introduzidos na poderosa mão direita, na destra do Senhor. Mas dentro das suas chagas. E Senhor, eu te peço a paz. Paz mental. Paz física. Bem-estar. Senhor, eu te entrego todo mal-estar. Enquanto eu estou pedindo paz, o Senhor está tocando em mal-estar. Ei, você que tem tido muito mal-estar. Dores no corpo. Tremor nas mãos. Taquicardia. Padre, muitas vezes me bate uma sensação de medo de morte. E o Senhor, nesse momento, tocando, tocando, tocando e te libertando. E te blindando, a palavra é essa. Eu estou blindando o meu preciosíssimo sangue. Então, amado Jesus, aliás, que legal, que bênção poder levá-los a essa intimidade com a Trindade. Como é que é? Um só Deus em três pessoas. Essa intimidade eu quero compartilhar com vocês. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir agora a blindagem total sobre mim e sobre vocês, no preciosíssimo sangue do Teu Filho Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que você e eu sejamos marcados. Por favor. Isso aqui é a profecia de Ezequiel. Ele teve uma visão que aqueles que são de Deus serão marcados com a cruz na fronte. Com o polegar direito, faz o sinal da cruz na sua frente. Marca a sua testa o sinal da cruz. Mal sabia o profeta Ezequiel, não imaginava que o Salvador morreria através da cruz. E nesse momento nós somos marcados. Mais uma vez, o Senhor falando, por favor, não sei onde você está, não importa o lugar, não interessa para os outros, polegar direito, trace o sinal da cruz na sua frente. Só preciso isso. Aliás, necessito isso. Trace o sinal da cruz na sua frente. E você que fez isso, você é livre, tá? Senhor Jesus, que o teu sangue blinde essa pessoa, e a mim também, Senhor, que eu fiz. Blinda-nos com teu sangue, Senhor.

Cabo Giro Seridó. O tempo todo ligado em você. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um dia de alívio e relaxamento. Você teve ou tem dores musculares que simplesmente não desaparecem? Entendemos que o bem-estar é fundamental e por isso estamos emocionados em apresentar o Acabador. O próprio nome já diz tudo, Acabador. Esse gel massageador que é uma maravilha da natureza. Formulado com uma mistura especial de ervas e óleos essenciais que aliviam imediatamente as dores e tensões causadas pela hérnia de disco, bico de papagaio, distrofia muscular, bursite, cãibras, lombalgia, tensão muscular, artrite, reumatismo, artrose, fibromialgia, torcicolo, contusões, dores musculares e articulares. Acabador é uma resposta direta às dores musculares. A sua textura suave e refrescante desliza sobre a pele, proporcionando alívio imediato. Diga adeus às dores que limitam as suas atividades. Abrace o conforto e a serenidade de Acabador. Recupere o seu bem-estar, seu ânimo de viver, sua alegria para estar com as pessoas que você gosta e, principalmente, praticar os esportes que você tanto adora. Estar nos lugares, brincar com os filhos, se divertir e ter uma boa noite de sono sem dores. E não se preocupe com elementos químicos ou ingredientes artificiais. Acabador é seguro e altamente eficaz. É um produto natural que chega para reconectar o nosso corpo para um redescobrimento da alegria e da mobilidade sem dor. Acabador. O próprio nome já diz tudo. Ele age rapidamente na dor e age profundamente, por horas, na causa do problema. Acabador é ótimo para as nossas amigas, para os desportistas, para você que é jovem ou para quem já é idoso e tem sofrido bastante nos últimos tempos com muitas dores. Use agora o Acabador. Peça o seu na farmácia ou na loja de produtos naturais. Advogado mata mãe e cachorro após família descobrir que ele estuprava sobrinho autista. Internações por doenças respiratórias aumentam quase 28%. Menina de 11 anos é estuprada pelo companheiro da avó e engravida. Ministério Público do Rio Grande do Norte reforça proibição de práticas eleitorais em templos religiosos. Dados mostram o aumento dos casos de suicídio no Brasil. IFRN oferta mais de 600 vagas em cursos de qualificação profissional. Essas e outras notícias logo mais às 11h30 no Jornal de Integração Estadual. Análises Laboratório e Clínica. Estamos chegando ao 15º ano de funcionamento e temos excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade. Realizamos diversos tipos de exames laboratoriais com coleta na zona rural e urbana. Fazemos também o exame toxicológico para CNH, sexagem fetal, biópsias, exame citológico, teste do pezinho e eletrocardiograma diariamente. Temos atendimentos com vários profissionais que funcionam através de agendamento, como nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, fonoaudióloga, ultrassonografias, espirometria, ginecologia, reumatologia, dermatologia, urologia, endocrinologia, geriatria, psiquiatria, entre outros. Fone 84996666888. Análises Laboratório e Clínica. Responsável, Maria Josilente. Agora é 10! Hoje estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa cultura. Silvana de Lalá na Prefeitura é a certeza de todas nossas conquistas, uma cultura que será valorizada e evidenciada. Logo no mês de janeiro, após os festejos da Festa do Rosário, já teremos o pontapé inicial com o já tradicional Campeonato dos Blocos. Agora é 10! A

gostam, que me acompanham e que todos os dias estão sintonizados comigo. Bom dia, gente boa! Aquele abraço! Meu amigo Vanderly, minha jovem! Vanderly! Ô, Vanderly, você já foi lá naquele nosso amigo hoje, já? Você já foi lá naquele nosso amigo hoje, Vanderly? Ai. Ô, Vanderly, dá uma passadinha lá naquele nosso amigo lá, ô, Vanderly! Eu esqueci agora o nome dele. Dá uma passadinha lá, ô, Vanderly. Dá uma passadinha lá. Me dá notícia, me dá informações de lá, meu querido. Muito bom dia, gente boa. Tô chegando. É, meu nome é Gênero Cristiano. Pode me chamar de Geninho. Eu tô aqui com vocês todos os dias, gente. Geninho, como é? Ah, Geninho, seu apelido é Geninho. É, meu apelido é Geninho. Tem uns que me chamam de Carreirinho. Tem outros que me chamam de Juninho. Enfim. Tô aqui com vocês e pra vocês, muito bom dia, vem comigo. Tô chegando pra comunicar com vocês na alegria que vocês gostam. Bom dia, amigo, todos os dias seu programa transmite alegria. Joadiva, bom dia, Joadiva. Opa, e se liga que tem um segundo jogo, valeu? Não entendi. Quem é essa pessoa aí que tá lá? Ô, rapaz, se liga que tem um segundo jogo, valeu? Ele sabe. Ah, não entendi, não falou o nome. Não falou o nome, não entendi. Tem segundo jogo de quê? Teve jogo ontem? Eu tô totalmente desatualizado de esporte. Daqui a pouco eu vou abrir aqui um momento pra gente falar de esporte. Mas os meus ouvintes, principalmente os ouvintes que torcem para o Flamengo, eles sempre me atualizam, eles sempre são os primeiros a participarem do programa. Estão demorando hoje, mas com certeza vão participar, porque eu acho que ainda não ligaram o rádio, não sei o que é que tá acontecendo. Eles sempre me atualizam. Daqui a pouco o Carioca deve participar comigo, entendeu? É, rapaz. Essa voz aqui é parecida com a do Carioca, não é? Essa aqui, ó. Ô, rapaz, se liga que tem um segundo jogo, valeu? Ih, rapaz, eu acho que isso é o Carioca. Tem um segundo jogo, não entendi bem. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes. Muito bom dia, gente! Bom dia, meus amores, rapaz! O menininho já chegou aqui, a coisinha linda do menininho! Menininho! Bom dia pra você, bom dia! Bom dia, coxinha, minha potência! Como é que você tá, meu querido, meu velho, meu amigo? Como é que você tá, coxinha? Bom dia! Bom dia, Geninho, minha autarquia! Pense num locutor que eu amo! Locutor não, celebridade! Pense no menino arretado! Quando ele chega na rádio, que eu ligo o rádio, parece assim que eu limpo meus tímpanos, eu limpo meus ouvidos. A voz dele é uma voz contagiante. Pense num programa bom. E quando chega sexta-feira, aí melhora. É ou não é, Doquinha? É sim, coxinha. Obrigado, coxinha. Obrigado. Você é sempre muito feliz nas suas palavras comigo, coxinha. Obrigado, meu querido. Feliz não, eu sou realizado. Forget Facebook. Daqui a pouco eu vou mandar um alô a todos os ouvintes que eu amo e quero bem. Valeu, coxinha. Gente, ó, já eu volto, viu? Vou só aqui beber água, já eu volto. Vai porque quer. Falta de carinho é que não é. Vai. Vai. Vai te embora, carnes. Vou beber água. Comeu peixe, foi? Comeu peixe ou rapadura? Já pra tá com sede uma hora dessa. Pense num locutor fuleiragem. Eu não sei como vocês dão tanta corda a esse locutor. Opa, cheguei, gente. Tô de volta, já bebi água ali. Tô de volta. Obrigado, viu, coxinha, que você ficou aqui. Tava dizendo aos ouvintes. Parabéns a todos por lhe dar corda todo dia, por lhe dar atenção, por mandar áudio, por participar do programa. E assim eu começo a nossa manhã. Bom dia, gente. Bom dia! Chega sexta-feira, todo mundo sabe, aquele programa que não tem regras. O Geninho chegou, bom dia, humildade e disciplina, sem neurose e sem caô. O show vai começar, o Geninho chegou. Calma. chegando, gente. Bom dia, WhatsApp liberado, viu? A partir de agora você vai poder participar comigo. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. O show vai começar. O papai chegou. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. O show vai começar. Sai do chuva, é. Vai. O papai chegou. Quebra agora. Vai, manuseia. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. O show vai começar. O papai chegou. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. O show vai começar. Sai do chão, vai, vai. O papai chegou. Vai, Paulinho, quebra aí, negão. Já aprendeu? O papai chegou. Eu quero um bom dia de quem tá me ouvindo. Quem é que tá me ouvindo aí, hein? Quem é que tá me ouvindo agora? Tá legal, segurando. Quem é que tá ligadinho comigo já desde cedinho? Eu quero um bom dia agora. Pega seu celular, manda um áudio pra mim, me diz: bom dia, Geninho, aqui é fulano, aqui é cicrano. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, alegria, alheia e comanda. Choque. Parece um incomoda. No WhatsApp, sabe quem tá comigo? Quem está ouvindo o programa? O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como me enganar o coração, tão ligado nesse amor. Viver a minha vida sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vambora! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Sem dor, bebê sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% vai, vai. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá. Pra ficar sem te ver. Sou 100% hey! essa música ela não é boa não, ela é mel. É mel, é assim que chama, é? Rapaz, é bom demais, Júnior. Bom dia, Geninho, bom dia. Cadê o bom dia de Geninho, hein, gente? Bom dia, Geninho, aqui é Merecedor que vocês são. Posso estou lhe ouvindo. Olha, tá vendo? Oh, que coisa boa, dona Maria. Um abraço pra senhora, bom dia, minha amiga. É bom demais, Júnior. Eita, coisa boa. Deus abençoe grandemente o seu dia, o nosso dia. Bom dia. Bom dia, Juninho. Bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes da Rádio Cabo Rio. Eu comecei a ouvir de 4 horas da madrugada com muitos anos. Ô, meu amigo, valeu, um abraço, meu bem. Falou. Valeu, minha joia, bom dia. Grande Carlinho. Você é 10, Carlinho. Um abraço, meu irmão, bom dia. Na comissão, na rua da Calvacante. Estou desde cedinho com você. Valeu, valeu, valeu, dona Conceição. Bom dia, dona Conceição. Bom dia, meu amigo Renega de Parelhas. Bom dia, comandante. Na escuta sempre, meu amigo Francisco do Mel. Bom dia, Francisco. Bom não, Mel. Bom dia, Janinho. Quem perdeu o seu programa na sexta-feira tá perdendo muita coisa. Senti o fogo do dragão, o maior trio do planeta. Naide! Naide, isso aqui é lindo! Quem perdeu o seu programa na sexta-feira tá perdendo muita coisa. Olha aí, tá vendo? Quem perdeu o programa na sexta-feira tá perdendo muita coisa. Recado dado, viu? Bom dia, Bom dia, meu amigo, Alex Suada, viu, liberação. Bom dia a todos. Quebra aí, olha o Guaçaê. Alô, Alex, minha potência. Quebra aí, olha o Guaçaê. Estamos na escuta, bom dia para todos os ouvintes em geral. Fechou, boa semana para todos. A música da sequência aí, positivo. Balancei a porta banda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Raimundo de Cruzeta. Bom dia, mundo. Bom dia, meu amigo. É claro que eu tô. Mas você tá tocando grafite? Vixe. Bom final de semana pra você e família. Um abraço. Valeu, menininha. Um abraço, menininha. Chegou, o asa bombou, o asa voou, opa, o asa pirou, o asa agitou, por isso eu digo que meu coração é. Alô, minha amiga Juraci Guedes, bom dia Juraci Guedes, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quebra aí, quebra aí, bom dia, sou Maria Belém. Dona Maria Belém, aquele abraço pra senhora, dona Maria. Bom dia, aquele abraço. Bom dia. Dona Odete, olhozinho baixinho, mas ela falou aqui com a gente. Nalva Tibério, bom dia, Nalva. Bom dia, Zaninho, estou na escuta. Daniel de Acari, um abraço. Olha, tá vendo? Grande Daniel. Valeu, Daniel. Um abraço pra você, meu amigo. Bom dia, minha joinha. Aquele abraço, Acari. Brigadeiro do programa de Nilton Júnior. Um bom dia. E uma feliz sexta-feira. Valeu, valeu, valeu. Quem é a pessoa aí? Obrigado, minha amiga. Deixa eu ver aqui quem é. Estrela. Teu brinquedo de estar Manda seu nome aí, minha amiga, pra eu mandar um alô pra senhora, tá bom? Um segredo, um outro onde quer chegar. Que maravilha começar o programa assim com vocês, viu? Com esse bom dia gostoso. Regina de Carinho, ligadinha sempre no seu programa. Eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Valeu, minha amiga. Regina! Bom dia! Amor, a Karine! Geninho, bom dia, tô ouvindo você sim, viu? Tô aqui ligadinha no programa, é Clênia de Cruzeta. Ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Valeu, minha amiga! Sentada e são Clênia! Clênia Najara! Bom dia, Clênia! Bom dia! Aquele abraço! Bom dia, Geninho! Tudo de bom, Geninho! Muita saúde, muita paz pra todos nós, que é o que a gente tá precisando mais, isso, né? Pode seguir a tua estrela. Bom dia, Geninho! O teu brinquedo. Bom dia pra todos os ouvintes! Feliz sexta-feira com muita saúde e muita paz pra todos nós! Beijo no coração de cada um! Um abração de Mozanita! Dona Mozanita, bom dia, Dona Mozanita. Eu vejo dor, bom dia também. No paraíso, Maria Nunes. Bom dia, Geninho, sexta-feira, sextou, hein, Geninho? Uma sexta-feira com paz, saúde, felicidade pra todos nós. Bom dia, meu amigo, Deus te abençoe. Mete balanço, meu amor. Maria Nunes, com a gente. Bom dia, Geninho, aqui do Sítio Cruzeta Velha. Na hora do boteco, faça um especial com Barreirito, o cantor de todos os séculos. Joselilma, bom dia, Joselilma! Dona Milagres, Dona Milagres! Bom dia, bom dia! Bom dia, Geninho! Oi! Um dia bem abençoado pra nós, Deus te abençoe. Ninita de Acari. Ninita, minha querida! Obrigado, Ninita! Dona Milagres! Bom dia, Geninho! E aí, beleza? Deus abençoe aí a todos nós aí. Uma sexta-feira abençoada. Manda um alô aí pra o Ed Premodado, aqui em Pedra Lavrada. Valeu, valeu, valeu, dona Conta! Eu cheguei a deixar Pedra Lavrada! Paraíba, bom dia! Bom dia, meu amigo Henry. Tô na escuta aqui do seu programa, viu? Na produção aqui. Pra logo mais tarde abrir o ponto. Valeu, meu amigo. Programa show. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vai de som. No fundo dos meus olhos. Opa! Geninho, tá me escutando seu programa todos os dias. Eu não vou nem pedir música, porque hoje tá mil seu programa. Dona Jailma, bom dia, Dona Jailma. Não vou nem pedir música, porque hoje tá mil seu programa. Vou deixar tudo pra nós escutar essa música, porque tá tudo beleza. Um abraço pra sua ouvinte que ama muito vocês. Tapuio. Bom dia, Gênero, bom dia a todos. Final de semana cheio de saúde, paz e alegria a todos. Valeu, minha amiga, bom dia, Francisca. Chaguinha, bom dia. O horário das entrevistas hoje, o mesmo de ontem. Segue o mesmo estilo de ontem, beleza? Como jamais um outro alguém. meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Oh, Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Antes que o sol desse a gotar, eu te amei. Tem homem feio aí. 8 horas e 19 minutos. Sueli, aceito Raposa. Bom dia, Sueli. Bom dia, minha joia. Bom dia, Lúcia. Aqui é a Lúcia. Aqui é Jardim. Obrigadinho também, viu? Nem me viu. Mas toda dona Lúcia. Vai ser assim. Aí o sujão, embora, Lenin. Vou, minha potência. O homem que nunca morreu nem tem medo de quem morre. A maior potência que existe no rádio do Rio Grande do Norte, como ouvinte, trabalhando com a mão na massa. Bom dia, é Geraldo aqui de Rubem. Gostaria de ouvir a música Folha Seca. Hoje eu estou completando o ano. Gostaria de oferecer a todas as pessoas que estão completando o ano também. Eita, Zé Geraldo, minha potência, parabéns pra você, tudo de bom na sua vida. Hoje apagando mais uma velinha. Eu falei velinha. Apagando mais uma velinha. E não apagando mais uma velhinha. Amanhã é dia de rock em São José da Bonita. Alô, é de inglês. Alô, Didi, minha joia. Brasil. Agora eu sei. Eu sei que vocês estão comigo, meus amores do rádio. Estamos na escuta do programa. Eu gostaria de ouvir a música da sequência. E feliz final de semana para você e todos os meus. Bom dia. Agora eu sei. Bom dia, Juninho. Aqui é Fábio, aqui do Urubam. Queria que você passasse a música do Pato Fábio com ela aí. Parece meus parabéns aqui para o Zé Geraldo. Está fazendo 53 anos. Deus dê muitos anos de vida a ele. Paz e tudo de bom. Olha aí. Esse é para o Zé Geraldo. Oferecendo a Zé Geraldo! Legal demais, Fábio! Bom dia, Geninho! Tá aqui na escuta, e Maria Rita! Bom dia, Denis! Bom dia, Maria Rita! O locutor veio um pouco descontrolado, sabe? O juiz do locutor está bom, Geninho? Não sei bem. Gente, ó, eu só passo áudio no programa de até 30 segundos. Mandou mais de 30 segundos, eu não coloco no ar, beleza? Manda até 30 segundos. 30 segundos já é um tempão, dá pra todo mundo mandar alô aí, pra todo mundo e tal. Beleza, pura? Então, eu agradeço a sua compreensão. Devido a uma cirurgia, hoje eu me transformei. O meu amor era Henrique Antônio e Balbinha do Bela Vista. Eu tô passando para me parabenizar Eliane, lá no Chico Cabaceira, que está aniversariando hoje. Em nome de toda a família, quanto você faz aquela música, parabéns com Teixeirinha. Por tchau e tenha um bom dia, viu? Tudo de bom. Valeu, minha amiga Antônia. Bom dia, Antônia. Aquele abraço. Eita, graça foto, já tá tratando ali, duas tilápia. Tinho, meu filho, bom dia, bicho da cabuja, geninho. Oi. Hoje é sexta-feira. Chama. E daí, combina ou não? Bora cuidar que tá ficando a meio-dia. Cuide, criatura, vou já botar no foco pra de um dia noite tomar uma, cuide. Cuide, minha nhunha. Agora ainda é bom não, viu, graça? Aí é diferente, meu amigo. Genião, manda um alô aí pra Zezinho na Vila do Melão. Bota na marcha de arrombar chamas, Zezinho, minha potência. Alô, Zezinho, minha joia. Bom dia, minha potência. Alex, mandando um alô pra Zezinho. Feliz sexta-feira pra todos nós. Feliz sexta-feira. Ninguém fala que fica forró. Seu Chico do violão de Acari. Bom dia, seu Chico, minha joia. Amigos do programa, para fazer os amigos e irmãs, Jaima, o cabelo dele se tapou, Jurandir, o esposo, Tacho, o cachorrinho, Flávio, o Jacob, o Cicuro dele, o irmãozinho, o Judinho, o Cicuro dele também. Para os amigos e irmãs, e minhas filhas, o Jacir, o irmão também. Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel. Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu. São coisas da minha cabeça. Desejo viver a seu lado. Por favor, eu peço que atenda esse meu chamado. Só mesmo você que consegue me deixar assim. Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim. Seu jeito de olhar me domina. Sua pele com a minha combina. Vivemos felizes pra sempre será nossa sina. Até mesmo entre nós. Após uma festa em seguida vem logo um beijinho. Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos. As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos. Até mesmo entre nossas brigas existe carinho. estrelas comprovam que cada vez mais nos amamos. Armado Batista. Ei, rapaz, sabe com quem eu tive hoje logo cedo? Minha prima e meu primo. Minha prima Inácia e meu primo Zé. Meu primo José. José é o nome do meu primo. Zezinho, sim, mamãe. Zezinho. Zezinho, meu priminho José, ele é. Meu priminho José, ele é, sabe o quê? Ele é. É flamenguista, meu primo José. Será que ele sabe quanto saiu o joguinho de ontem? Menino Zezinho, quanto saiu o joguinho de ontem do Flamengo? Ó, menino chato esse locutor. Eu não sei como vocês aguentam esse locutor, mas no fundo, no fundo, eu acho ele uma coisa fantástica. Eu acho esse locutor, esse menino, ele às vezes ele é meio coisado, esse menino. Eu não sei porquê, ele tá muito bem fazendo o programinha dele. De repente, ele começa com umas coisas assim, não, eu não sei explicar direito, mas é umas coisas assim, muito coisado. Todo dia eu pego o ônibus lotado. Todo dia, o bichinho lá com as bacias de laranja, gritando, as laranjas, as laranjas. Eu botei a cabeça assim pra fora e disse, meu filho, é doce essas laranjas? Ele disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando, oh, doce, oh, doce. Eu não me aguentei, aqui, negadinho. Homem, deixa de fuleiragem, continua esse programa que presta, locutor. Negado, ó, agora falando sério agora, gente. Daqui a pouquinho tem entrevista com os nossos candidatos a vereadores do Podemos e do Republicanos aqui de Jardim do Seridó. Você jamais, em hipótese alguma, você pode perder. Beleza? O Wilson Goiano na sintonia. Bom dia, Wilson! Para você e para todos nós, e todos que estão vindo a Cabugi. É, quer que dê em você? Esqueceu de tomar o remédio, foi? Bichinho, hoje tá. O menininho hoje ele veio meu coisado fazer o programinha dele. O amor tudo volta na terra, arco-íris, aquarela, da coração. Vamos ver o povo do sol.